superstition ain't the way. Ajuste concluído. De hoje, né? Freddie Mercury, Living on My Own. É, esse é o Flash House. O programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcange. Você já sabe que tá começando aí com Freddie Mercury, Living on My Own, a edição do Flash House de hoje. Também teremos Two Unlimited, Hathaway, Magic Marmalade, The Movement e muitas outras coisas bacanas, então é só aumentar o volume disso aí. Everywhere I go.

Living my life for the upside down, living my life underneath the ground, round and round, upside down, living my life underneath the ground, round and round, upside down, living my life underneath the ground.

no Flash House, hein? Quem diria? Muita gente não imagina que essa mulher que canta com ele chama-se Juliana Aquino. Ficou bacana, né? Também tivemos Kid Abelha com Fixação, Caleidoscópio, Tem Que Valer, e Jorge Versilo, Que Nem Maré. Tá aí um bloco só com músicas brasileiras aqui no Flash House, né? Uma espécie de mini especial. Eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, entre outros. Seja bem-vindo. Boa noite. big blue sea. You'll be swallowed if you let go. And no, you don't need me in the shallow, but